Queridos irmãos e irmãs no ideal espírita, caríssimos companheiros e companheiras nessa jornada terrena, é com grande alegria que novamente aqui estamos reunidos em torno dessa valiosa oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre a Boa Nova do Cristo, para que possamos compreender um pouco mais as relações entre nós encarnados e os companheiros que já fizeram a viagem de retorno ao plano espiritual, para que nós possamos compreender um pouco do mundo ao nosso redor, sempre com base nas lentes da doutrina dos Espíritos codificada por Allan Kardec. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, seguimos num só pensamento, num só coração. O objetivo do programa Visão Espírita é provocar reflexões sobre temas atuais, observados de acordo com os ensinamentos dos Espíritos. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas, suas sugestões. Nós estamos transmitindo ao vivo, diretamente pelo YouTube e pelo Facebook. Portanto, se você nos acompanha pelo YouTube, lembre-se de se inscrever no canal, também de marcar o sininho para que você possa receber as notificações. Assim, sempre que uma nova edição do programa Visão Espírita for ao ar, você vai ser avisado aí no seu dispositivo com meia hora de antecedência, aí no seu telefone celular ou no seu computador. E se você também nos acompanha pelo Facebook, faça a mesma coisa, né? Curta a página da União Rádio Web no Facebook e também compartilhe esse vídeo. Ajude essa mensagem a alcançar outros corações que dela necessitam. E lá no Facebook, tanto no Facebook quanto no YouTube, você pode participar deixando o seu comentário, fazendo a sua pergunta. A noite de hoje nós recebemos essas duas queridas companheiras que estivemos juntos pela última vez no dia 21 de julho, né? Lá na ocasião nós falamos sobre o tema liberdade e hoje a gente vai pegar um pouquinho também, né, um rabichinho daquele tema. A gente vai falar sobre liberdade, mas também vai falar sobre solidão, considerada por muitos como o mal do século. Então, é com essa alegria e essa honra que eu quero convidar primeiramente a nossa amiga Maria Antônia Paduan para se reunir conosco. Boa noite, Maria Antônia, seja bem-vinda. Boa noite, Wilson. Boa noite aos internautas, a todos os amigos que estão aí conosco, aguardando esse programa de hoje, uma vez que o programa hoje está bastante interessante, né? Nós vamos tratar de assuntos bastante interessantes hoje. E de antemão já agradeço as vibrações, a torcida e principalmente o convite de estar aqui, porque é a oportunidade também de estudar. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, agradecemos a você, né, por estar aqui conosco, por aceitar sempre o nosso convite. Nós sabemos que cada programa é um desafio para todos nós, como você bem disse. A gente pega um tema e vai descobrindo coisas novas, procurando se aprofundar um pouco mais, para que possamos juntos, né, junto com você que nos acompanha em casa, para que possamos aprender todos juntos e com esse aprendizado a gente possa viver um pouco melhor, que é a proposta do Espiritismo, sem dúvida alguma, que nós possamos viver hoje uma vida mais leve, uma vida mais produtiva, né, uma vida digna do homem e da mulher que quer se tornar cada dia melhor. E é com essa mesma alegria, com essa mesma honra, com essa mesma gratidão que nós recebemos a nossa querida companheira Marina Jevartoski. Boa noite, Marina, seja bem-vinda. Boa noite a todos. É uma alegria sempre, como diz o Wilson, uma satisfação muito grande estar aqui com o Wilson e com a Maria Antônia, que é uma amiga do coração, uma pessoa muito querida, uma espírita que vive o espiritismo no dia a dia, conforme a gente testemunha. Então, estar com vocês é uma honra muito grande mesmo. Olha, Ao eu redor. sou, Com sem dúvida vocês, alguma. com os ouvintes, sempre, lógico, né? Sem dúvida alguma, como a gente sempre diz, estamos todos reunidos aqui, é uma grande família, e vai aí a nossa gratidão a você que nos acompanha, que nos permite adentrar a sua casa, ao seu lar, né, que nós possamos, como eu já disse, juntos, né, seguirmos aqui para aprendermos um pouco mais. E o tema de hoje foi escolhido a dedo, né? Para as duas companheiras aqui, né? Esse programa com essa aura feminina maravilhosa, com essa coragem e fragilidade feminina. E eu vou tentando aqui não atrapalhá-las, tá? Não remediar, mas sim atrapalhar o fluxo das ideias de vocês. E como eu disse para Maria Antônia um pouquinho antes do início da transmissão, nós escolhemos o tema a dedo. A Marina Lewartoski é uma pessoa que trabalha na área da saúde mental, psicoterapia. É psicoterapia ou psicanálise, Marina? Psicanálise. Psicanálise. Na área da psicanálise, e Maria Antônia também na área da saúde. Então, ambas podem falar com muita propriedade, né, sobre as implicações, tanto na vida da gente, quanto no próprio corpo mesmo, né? Na somatização de certas condições e de certas atitudes que levam-nos a ter uma vida mais difícil. Mas eu queria convidar todos, antes da gente introduzir o tema, para a gente ouvir aquela prece linda na voz da Terezinha Oliveira. Vamos a ela? A prece súplica. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dolido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Depois dessa linda prece, que sempre nos emociona e certamente nos eleva, a gente pode então introduzir o assunto. Mas antes, para a gente poder ter um tempo maior no final, para a gente não precisar, né, se preocupar aí com o final, eu tenho aqui um recado que eu quero dar para todos sobre o dia 27 do 1. Olha, no próximo dia 27, na União Espírita de Piracicaba, vai acontecer o Seminário Espírita, promovido pela USE, né, pela União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, com o nosso querido companheiro Álvaro Augusto Vargas, que é atualmente o presidente da instituição da USE, a USE que agrega tantas atividades, a Livraria Espírita, a Allan Kardec, a Feira do Livro, o Curso para Oradores, né, o Clube do Livro, o Arauto, a União Rádio Web. Então, nós temos a oportunidade de ouvi-lo, o Álvaro, falando sobre o tema sexo e obsessão. Será no dia 27 de novembro, um sábado, às 14 horas. Então, é uma oportunidade, porque a gente sabe que as palestras, geralmente, o orador sempre tem que ser muito sucinto, e às vezes não tem tempo mesmo de se aprofundar muito nos assuntos. Já nos seminários a gente tem tempo, e até mesmo no final do seminário a gente abre para perguntas, né, para que o orador possa responder diretamente às dúvidas que a gente tem. Então, eu espero vocês, estarei lá na União Espírita de Piracicaba, né, contribuindo de alguma maneira lá com a atividade. E quem quiser mais informações, pode entrar em contato pelo telefone do Departamento de Comunicação da USE, que é o 19-98877-8022. Tá? Não precisa fazer a inscrição antecipadamente, mas ali a casa tem uma limitação de lugares. Então, se você quiser entrar em contato pelo WhatsApp já e deixar o seu nome, a gente pode ir anotando lá também para garantir o seu lugar, a sua participação. Dado o recado, então, eu convido todos para a gente introduzir o tema. Eu selecionei um texto, Maria Antônia, Marina e você, amigo e amiga que nos acompanha, chamado Diante da Terra. Um texto do Espírito Emmanuel que nos acompanha aqui em muitas edições do programa Visão Espírita, extraído da obra Roteiro, psicografada por Chico Xavier. E eu convido todos para que nós possamos acompanhar a leitura e depois aqui eu vou passar para os comentários da Maria Antônia e da Marina. Então vamos ao texto, aos comentários do benfeitor espiritual. Diante da luta humana, o espírito que amadureceu o raciocínio e despertou o coração sente-se cada vez mais só, mais desajustado e menos compreendido. Por vagas crescentes de renovação, gerações diferentes surgem no caminho, impondo-lhe conflitos sentimentais e lutas acerbas. Estranha sede de harmonia invade-lhe a alma. Habitualmente, identifica-se por estrangeiro na esfera da própria família. Ilhado pela corrente escura das desilusões a se sucederem ininterruptas, confia-se ao tédio infinito, guardando enrijecido o coração. Essa, porém, não é a hora da desistência ou do desânimo. O fruto amadurecido é a riqueza do futuro. Quem se equilibra no conhecimento é o apoio daquele que oscila na ignorância. Que será da escola quando o aluno, guindado à condição de mestre, fugir do educandário a pretexto de não suportar a incipiência e a rudeza dos novos aprendizes? E quem estará assim, tão habilitado perante o infinito, ao ponto de menoscabar a oportunidade de prosseguir na aquisição da sabedoria? A Terra é a venerável instituição onde encontramos os recursos indispensáveis para atender ao nosso próprio burilamento. Milhões de vidas formam o pedestal em que nos erigimos e, alcançando o grande entendimento, cabe-nos auxiliar as vidas iniciantes por nossa vez. Por isso, na plenitude do discernimento, reclamamos uma fé que nos reaqueça a alma e nos soerga a visão, a fim de que a madureza de espírito seja reconhecida por nós como o mais belo e o mais valioso período de nossa romagem no mundo, ensinando-nos a agir sem apego e a servir sem recompensa. Situados no cimo da grande compreensão, não prescindimos da grande serenidade. Se, com o decurso do tempo, registramos o nosso isolamento íntimo quando alimentados pelo ideal superior, depressa observamos a nossa profunda ligação com a humanidade inteira. Informamo-nos, pouco a pouco, de que ninguém é tão indigente que não possa concorrer para o progresso comum. E tomamos com firmeza o lugar que nos compete no edifício da harmonia geral, distribuindo fragmentos de nós mesmos no culto da fraternidade bem vivida. Valendo-nos da ressurreição de hoje para combater a morte de ontem, encontramos na luta o esmeril que polirá o espelho de nossa consciência, a fim de nos convertermos em fiéis refletores da beleza divina. O mundo, por mais áspero, representará para o nosso espírito a escola de perfeição, cujos instrumentos corretivos bendiremos um dia. Os companheiros de jornada que o habitam conosco, por mais ingratos e impassíveis, são as nossas oportunidades de materialização do bem, recursos de nossa melhoria e de nossa redenção, e que, bem aproveitados por nosso esforço, podem transformar-se em heróis. Não há medida para o homem fora da sociedade em que ele vive. Se é indubitável que somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social, só o organismo social pode tornar-nos individualmente grandes ou miseráveis. A comunidade julgar-nos-á sempre pela nossa atitude dentro dela, conduzindo-nos ao altar do reconhecimento, ao tribunal da justiça ou à sombra do esquecimento. O Espiritismo, sob a luz do cristianismo, vem ao mundo para acordar-nos. A Terra é o nosso temporário domicílio. A humanidade é a nossa família real. Todos estamos destinados por Deus à gloriosa destinação. Em razão disso, Jesus, o divino emissário do amor para todos os séculos, proclamou com a realidade irretorquível, abre aspas, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Fecha aspas. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Eu vi aqui que muitos companheiros acabaram chegando agora durante a leitura. Esse é o texto Diante da Terra, do Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico. Muito interessante, não é mesmo? A visão que Emmanuel nos dá sobre a nossa responsabilidade. E, novamente, ele vai falar sobre a nossa responsabilidade com relação à sociedade, porque nós estamos trazendo isso, que o programa de hoje se propõe a falar um pouco sobre liberdade e de como essa liberdade pode eventualmente contribuir para um quadro de solidão, de que maneira isso pode acontecer. Então, nesse primeiro momento, sei que o texto é muito amplo, nós poderíamos fazer o programa inteiro só falando desse texto, a cada parágrafo, né, um comentário. Mas eu queria, assim, deixar livre, primeiramente, para Maria Antônia, né, vai por ordem alfabética aqui, para Maria Antônia fazer um comentário, Maria Antônia, sobre esse texto do Emmanuel. E depois eu passo para Marina também. Maria. Olha, é interessante, né? O Emmanuel, ele é muito profundo, ele tem uma capacidade, assim, de pensar detalhes da nossa convivência, né? E quando ele começa o texto falando de que, na verdade, ele aponta de que nós, muitas vezes, à medida que nós sentimos que estamos progredindo, vamos nos sentindo na sociedade meio que sozinhos, né? E eu vejo muita gente dentro da doutrina espírita vivenciando isso, quando a gente tem o conhecimento da doutrina, e começa a compartilhar com os familiares, e nem sempre os familiares conseguem acompanhar, e a gente acaba se sentindo uma pessoa sozinha nesse contexto do estudo. Se a gente não tem os grupos da doutrina, e graças a Deus agora a gente tem live, tem oportunidade de a gente conversar, estudar evangelho, toda essa pandemia trouxe uma série de benefícios para nós, né? Daí a gente experimenta essa sensação de estar sozinho, ou sozinha, né, no caso. Porém, veja bem, ele aponta que esse é um sentimento comum quando nós vamos aprendendo coisas novas, vamos adquirindo conhecimento sobre a questão da realidade da verdadeira vida nossa, que é a vida espiritual. Quando a gente vai adquirindo novos valores, a gente vai adquirindo amadurecimento. E esse amadurecimento de que ele fala não é um amadurecimento puro e simples intelectual, mas é um amadurecimento global, porque nós vamos adquirindo conhecimento pelo intelecto, mas à medida que nós vamos trazendo para dentro de nós o conhecimento, nós vamos nos esforçamos para mudar nossas atitudes, nós percebemos resultados de mudanças em nós. E aí, às vezes, o fato de ter o conhecimento nos leva a ter essa sensação de estar sozinho. Mas isso é uma ilusão nossa, na verdade. Por quê? Porque se nós estamos adquirindo conhecimento e ele vem e nós o assimilamos para a mudança de atitude, a primeira coisa que nós vamos perceber, e é nisso que ele fala, da nossa responsabilidade frente à sociedade, e aí a sociedade como um todo, ou até dentro da sociedade familiar, né? À medida que nós vamos tendo essas aquisições, vamos obtendo esse amadurecimento, aumenta ainda muito mais a nossa responsabilidade em compartilhar, e compartilhar não é só o conhecimento, mas é através das nossas próprias atitudes. Então, nós vamos adquirindo conhecimento e mudando a atitude, essa mudança de atitude vai refletir no ambiente que nós estamos. E veja bem, e daí como que ela vai refletir? À medida que nós vamos desempenhando novos comportamentos, e comportamentos saudáveis, de convivência social saudável, de amorosidade, de socorro, de ajuda mútua, né? E aí, então, nós temos esse compromisso que começa dentro da nossa família e ele deve se expandir para o nosso meio social, naturalmente, no trabalho, onde quer que estejamos. E, de fato, eu percebo assim que no começo, quando a gente está estudando, a gente vai fazendo esse esforço de mudança. Mas até o fato de conhecer aquilo que os outros não conhecem nos gera essa sensação. Mas é apenas um sentimento, uma sensação que nós temos que ter a consciência da nossa responsabilidade, porque quanto mais nós adquirimos conhecimento, maior é a nossa responsabilidade, né? Por isso que tem aquela frase espírita, instruí-vos, né? Por quê? Porque à medida que nós nos instruímos, nós vamos nos transformando. E aí aumenta a nossa responsabilidade de compartilhar, de desempenharmos de uma maneira melhor na sociedade, levando, contribuindo, dando a nossa contribuição, não só intelectual, mas sobretudo com atitude de pacificação, atitude de fraternidade, de compartilhamento naquilo que é possível, né, do nosso conhecimento. E daí, por que nós, então, buscamos, nós, porque naturalmente somos seres gregários, e se temos essa conquista, nós ampliamos nossa consciência, e a nossa consciência deve cobrar de nós essa postura de estar com o outro justamente dessa maneira, trazendo para dentro de nós os comportamentos novos, renovados e saudáveis da nossa convivência social. Muito bem, Maria Antônia. Muito interessante. E é assim, eu vou passar para a Marina, mas Marina, eu vou te passar algumas informações aqui para a gente também introduzir a nossa discussão. Olha, estatísticas mostram que em Portugal, mais de 13% das casas são de pessoas que moram sozinhas, 13. No Brasil, 15% de pessoas moram sozinhas. Em países como a Alemanha, passa de 33%, olha, mais de um terço das pessoas mora sozinha dentro de casa. Nos Estados Unidos, o número chega a 28%, Noruega, 33%, Reino Unido, 32%. E veja aqui que interessante a informação que eu trago. No Japão, há quem paga para um companheiro apenas para dormir ao lado. E apenas dormir mesmo, viu? A solidão, ela é considerada a base, né? Está na origem de uma série de patologias. E, inclusive, estudos apontam que ela aumenta em 26% o risco de morte prematura. E olha lá, né? Você veja que muitas cartas que são deixadas por suicidas, né? A solidão é descrita na quase totalidade dessas cartas. E é curioso como a gente pode falar em solidão hoje, justamente quando a nossa sociedade parece que está mais conectada. Nós estamos conectados uns aos outros, né, por dispositivos, né, por redes sociais. Pessoas têm milhares de amigos, muitas vezes, ou centenas de amigos ali nas redes sociais, e se sentem sozinhos. O fato é que, considerado por alguns pensadores, a liberdade excessiva pode ser uma das causas do aumento da solidão no mundo moderno. Né? Nós nunca fomos livres em toda a história da humanidade. O próprio capitalismo, né, ele traz essa ideia de liberdade. Né? Liberdade na economia, liberdade nos costumes, liberdade plena para que cada um possa decidir, né, a sua própria vida. Para onde ir, o que fazer. Mas, na verdade, é que nós precisamos de alguém, sempre precisamos de alguém superior para controlar e talvez até nos impor um código de moral e de conduta. Daí, né, a figura de um Deus, desde a antiguidade. A liberdade excessiva, ela pode, na verdade, nos impedir de ser plenos. E eu queria, com essa abertura, Marina, já fazer uma pergunta para você, vou deixar você livre para comentar também sobre o texto, mas falando em liberdade, para introduzir o tema, que é, não sei se você está lembrada, Marina, mas o nosso último programa foi eu, você e a Maria Antônia, dia 21 de julho. Falamos, sim, sobre liberdade. Verdade. E você ainda terminou falando sobre a diferença entre liberdade e libertinagem. Eu me lembro disso. Né? Então, quem quiser, olha, dia 21/7, vai lá no YouTube, dá para ver o programa anterior também. E eu queria, atualmente, Marina, a gente tem discutido muito isso, né? Por exemplo, a questão das vacinas. Tem pessoas que se julgam no direito de não tomar a vacina, porque é uma suposta liberdade que ela defende ter. E, atualmente, a discussão até avançou. Muitas instituições, entidades e organizações têm exigido a apresentação de comprovante de vacinação para permitir acesso a determinados espaços. Eu, por exemplo, visitei o SESC final de semana, um evento que teve lá, uma apresentação teatral, e me foi solicitado um comprovante de vacinação. E muitas pessoas afirmam que isso não pode ser feito, porque isso impede uma liberdade individual do indivíduo, de escolher não se vacinar e frequentar onde ele quiser. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é um tema muito atual para a gente. Como a gente pode entender o limite dessa liberdade, Marina Jevartoski? E também dou a liberdade para você falar sobre o texto, tá? Tá. Bom, pegando um pouco do texto do Emmanuel, né? Ele falou, Maria Antônia já falou, mas eu vou pegar um ganchinho só. O ser que amadurece o raciocínio sente-se mais só. Então, o sentir sozinho tem duas vertentes. Daquele que avança muito e não se sente compreendido, né? E daquele que não avançou e não sente-se compreendido por não ter o conhecimento, como Maria Antônia colocou bem. Como nós, e Emmanuel também, né? Como que ela interpretou Emmanuel. O conhecimento nos traz discernimento. E muitas vezes dificulta o nosso convívio, porque não alcançamos nos outros a troca que queríamos. É um tipo de solidão, mas não é uma solidão doentia. É uma solidão que o próprio conhecimento se nós continuarmos buscando, vai nos facultar a compreensão da situação. Já a solidão que você bem colocou aí, Wilson, das pessoas que moram só, dos transtornos e dos suicídios que têm acontecido por isso, é um outro tipo de solidão, é daquela que não usou o conhecimento para preparar-se para esses momentos. Então, é uma falta da busca do conhecimento para dar sentido à vida dela durante a caminhada. E às vezes, como acontece nesses países, você bem colocou, chega na velhice só. Eu posso dizer de cadeira, pode falar. Viu, Maria, e é interessante, você percebe que assim, os países mais desenvolvidos têm taxas maiores de pessoas que... quanto mais a pessoa se estabelece financeiramente, ela se afasta dos outros. É curioso entender isso, né? Sim, porque nós poderíamos pensar que as cartas delas foram todas colocadas numa cesta e deixou-se outra, que seria a parte da espiritualidade mesmo, da busca, do convívio, da valorização disso. Vocês sabem, morei na Itália e voltei de lá 25 anos atrás. Era muito assustador a taxa de suicídio já de idosos. Por quê? Morando sozinhos e sem apoio, porque tinham poucos filhos, às vezes a Oi, voltou. Voltou. Tá me ouvindo? Acho que travou lá no Wilson. Tá me ouvindo, Maria Antônia? Estou. Deve ser lá no Wilson, porque ele está na rádio. Podia acontecer isso mesmo. Continue falando, não tem problema. Então, nesse período que nós moramos lá, o governo até tentava dar apoio o máximo possível a essas famílias, quer dizer, a esses idosos sozinhos. Mas, mesmo assim, a taxa de solidão era muito grande, né? Bom, posto isto, com relação ao que o Emmanuel disse, o Wilson também questionou, Maria Antônia, me ajude aí, a respeito das questões divergentes da pandemia, com relação à nossa liberdade de pensar, né? E aí, eu não sei se... Estou de volta. Agora a Marina que está saindo. Agora é a Marina que está caindo. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Então, eu voltei. A Maria Antônia já explicou, é que hoje eu não estou no meu escritório lá em casa, eu estou aqui na União Rádio Web. A conexão aqui é um pouquinho mais fraca, né? Então, eventualmente, isso pode acontecer. Mas aí, se a gente cair, a gente volta novamente. A Maria Antônia acho que vai voltar também. Wilson, a Marina estava justamente expondo que ela morou na Itália já há 25 anos atrás, né, a Itália já tinha um número elevadíssimo de suicídio por conta dos idosos que moravam sozinhos, né, e mesmo que o governo tenha feito algum trabalho nesse sentido, eles tinham uma taxa muito elevada. A Marina voltou, eu acho que ela poderia completar, mas aí ela entrou no assunto da vacina. Vamos deixar que a Marina exponha? Sim. Volte a expor, Marina. Tá. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Tá. Perfeitamente. Então. Não estamos mais. Viu? Então, e é muito interessante. É muito interessante, Maria Antônia, que Marina falando da experiência dela na Itália, eu me lembrei, até que eu comentei com você hoje, que na Inglaterra eles criaram, na verdade, um Ministério da Solidão para tratar sobre esse tema especificamente, dada a importância do tema. Marina voltou. Estava dizendo, Marina, para Maria Antônia, que na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade, eles criaram um Ministério da Solidão recentemente, dada a importância desse, a gravidade desse problema, que é um problema social realmente, entendido como um problema social. Mas volte, por favor, finalize seu comentário. Então, nós temos que entender que a liberdade, ela começa, como diz na questão 843 do Livro dos Espíritos, que pergunta assim: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Né? Já que nós estamos falando da liberdade com relação às vacinas e tudo mais. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Mas aí nós avançamos um pouco para a questão 847. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? E a resposta é: já não é mais senhor de seus pensamentos aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer, e desde então já não tem mais liberdade. Nós queríamos aqui lembrar que é óbvio que quanto mais saudável mentalmente uma pessoa é, tanto maior liberdade ela tem de pensar. Será que a nossa liberdade, que muito antes de ser aquela que a gente acredita que é de agir, não está atrelada à liberdade de pensar? E por nós não pensarmos a vida em todos os seus aspectos, acabamos por pensar nela apequenando-a e nos apegando a aspectos de menor importância. E sobretudo, Marina, não só apequenando, mas dissociando das outras vidas. Né? Muito bem. Separando das outras vidas. Porque Emmanuel é muito claro quando ele vai falar sobre essa corresponsabilidade mútua. Né? Exatamente, Wilson. E quando nós fazemos isso, o que, que acontece? Qual é o resultado? A solidão. Porque nós nos dissociamos por um desejo ainda existente em nós, infantil, que é exatamente como a criança. Quer tudo para ela o que há de bom. Mas isso fica muito bonito nas crianças. E graças a Deus que depois passa e nós amadurecemos um pouco. Mas se nós resolvermos amadurecer, como eu costumo dizer, até a página 2, nós só vamos tornarmos nos adultos, mas nós não vamos continuar o nosso amadurecimento. E aí, por exemplo, questões como mecanismos inconscientes, né? De egoísmo, de orgulho, alguns mecanismos inconscientes de culpa, de falta de identificação empática com o próximo, e coisas que vêm fazer o que os espíritos do livro da equipe da verdade disseram: já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turbada. A nossa inteligência, ela está turbada por um monte de fatores que impedem a nossa visão clara das coisas. E elas vão aparecer lá na frente, Wilson e Maria Antônia, quando nós nos deparamos com dificuldades que não foram trabalhadas ao longo da vida. E hoje em dia tem acontecido com mais aceleração, como você mesmo disse, Wilson. A internet veio acelerar tudo que já existia, a cultura do cancelamento, por exemplo. Rapidamente nós somos cancelados porque nós nos expomos demais, então tudo ganhou velocidade. E rapidamente nós somos excluídos. Seja que nós sejamos um grande blogueiro ou uma pessoa que aparece muito, mas também do pequeno grupo familiar, quando nós começamos a discutir coisas que não é bem-vinda, somos excluídos do grupo de amigos. Então, tornou-se difícil, quando, na verdade, deveria aproximar, né? Está acontecendo uma coisa desse gênero. Então, o que nós queríamos lembrar? Que a ação, o nosso comportamento no mundo, ele é precedido pelo pensamento. E é por isso que nós temos encontrado tanta dificuldade quando agimos porque não pensamos, quando agimos sem pensar. Então, quem não pensa, como disse os espíritos, quem não pensa já está tolhido da sua liberdade. Agora, pense você, se nós pensamos tão pouco, por quê? Nem na vida real, aqui, no dia a dia, nós pensamos quando queremos adquirir alguma coisa, não adquirimos pelo nosso discernimento, nós adquirimos pelo prazer. Que as pessoas dizem que tem valor e eu adquiro sem reflexão, sem saber se eu tenho dinheiro para comprar, se eu tenho dinheiro para sustentar, e aí a bomba estoura lá na frente. Então, olha como o pensar, ele é uma liberdade que vem antes e nós não estamos sabendo usá-la. E aí o que acontece? Eu fico escravo das dívidas, escravo do meu comportamento errático, né? Ajo sem pensar. E eu não tenho liberdade. Por quê? Porque as pessoas que não pensam, geralmente, elas têm, as que não pensam muito, elas têm destinos, às vezes, a prisão, às vezes, as que não podem usar a faculdade de pensar num grau maior, elas estão no manicômio, né? Então, veja como a liberdade começa no pensamento. E aí, como que nós... Eu gostaria que a Maria Antônia completasse, para depois a gente chegar na questão dessas decisões que o mundo está exigindo de nós, né? Eu vou passar para a Maria Antônia, mas eu quero já agravar um pouco também a situação da Maria Antônia, né? Da mesma maneira que eu fiz para a Marina. Maria Antônia, é o seguinte, há poucos dias atrás, a Marina lembrou aqui do cancelamento, uma atitude muito comum da pessoa que se expressa de uma maneira não aceita por um certo grupo dentro da internet, e eles acabam cancelando, ninguém mais segue, ela perde o alcance que ela tinha, ela praticamente desaparece daquele meio. E, recentemente, na última semana, um apresentador de um podcast muito famoso aqui no país fez um comentário em suas redes sociais perguntando por que ele não poderia expressar uma opinião racista. Ele fez uma pergunta, né, querendo fazer uma provocação para entrar nessa discussão. E aí houve um cancelamento em massa, realmente, dessa pessoa. Inclusive, até patrocinadores do programa dele, patrocinadores importantes, acabaram deixando o programa dele por conta dessa postura dele, ao que entenderam, defendendo, né, defendendo uma postura racista. Então, mais uma provocação que eu faço. Se a liberdade plena permite a pessoa fazer o que quiser, então expressar um racismo, por exemplo, ou a misoginia, por exemplo, né, seria válido numa sociedade em que as liberdades são plenamente aceitas. A Marina colocou muito bem isso, né, sobre a mente turbada, né? O que significa turbar? Turba significa algo que está perturbado. Olha que interessante. Então, uma mente perturbada não tem mais livre-arbítrio. É isso que o Espírito disse. Não? Uma mente desequilibrada, uma mente que está em desequilíbrio, não tem mais livre-arbítrio. Então, o Livro dos Espíritos nos indica isso, nos ensina isso. O Espírito de Verdade fala isso. A mente está desequilibrada, então não é mais você que está decidindo. Olha que importante. E o Espiritismo vem contribuir com essa discussão. Né? E a gente vai agora passar para você, Marina. Existe uma influência... Marina, não. Maria Antônia. É porque Marina e Maria, eu confundo as duas. Existe, então, para o Espiritismo, causas para essa perturbação mental ligadas à obsessão. Então, é possível, Maria Antônia, que uma pessoa nessas condições possa estar sendo obsediada e nesse caso, realmente, ela não esteja exercendo o livre-arbítrio, tanto a que não quer se vacinar, não estou afirmando, tá, gente? A gente está discutindo isso. Tanto quem não quer se vacinar, quanto quem não quer apresentar a carteirinha de vacinação, e aí briga com a menina lá da bilheteria, faz aquele auê danado, constrange todo mundo, né? Será que essa pessoa está, né, na plenitude de sua condição mental ou ela está perturbada ou em desequilíbrio, Maria Antônia Paduan? Olha, vamos colocar tudo para os espíritos. Eu vejo assim, primeira coisa, nós precisamos olhar o homem aqui na Terra. Hoje, nós temos liberdade, nós expressamos, como a Marina disse, o pensamento é livre, mas a atitude não pode ser sempre livre. Por que não? Porque o pensamento... Olha, um aspecto muito importante. Por que é importante a gente adquirir o conhecimento? Aquilo que a Marina estava dizendo. À medida que a gente vai ganhando conhecimento, muitas vezes nós distanciamos porque o outro não nos alcança mais, né? O inverso pode ser verdadeiro também. Então, o conhecimento é que vai nos dar a condição de ter essa clareza de pensamento e de que conquistemos valores, mas valores, daí é importante a questão da espiritualidade, porque os valores de espiritualidade, eles não falham, porque são valores de caráter positivo. E esses valores, eles vão dar sustentação para que tenhamos o pensamento. E ainda que esses pensamentos estejam turbados, né, esses pensamentos não chegarão a influir nas nossas atitudes. Esse é um aspecto importante. Outro aspecto, agora falando da questão da doutrina, a doutrina espírita nos mostra que, embora tenhamos liberdade de pensamento, a liberdade ela não é absoluta. Na pergunta 825 do Livro dos Espíritos, eles dizem que os Espíritos disseram a Kardec que a liberdade não é absoluta, absoluta quanto nós imaginamos que seja. Só pelo conceito da liberdade. A liberdade ela existe até o ponto em que você não fira o outro. Isso é um princípio de valor, de um valor ético, de respeito, né? Agora, você imagina que se você não tem essas condições e você, aí se deixa que os pensamentos fiquem confusos, nós criamos um campo mental, energético, que vamos atrair para perto de nós os espíritos que se comprazem desse desequilíbrio nosso, e aí é o momento que nós tornamos invigilantes. E esses espíritos podem atuar sobre nossos pensamentos e sobre as nossas atitudes também. Por quê? Porque nós vamos aí ser mais ainda insuflados pelos estímulos desses espíritos e a gente vai pensar, a gente vai decidir que o que nós estamos pensando é o que está correto. E vamos agir com segurança, só que quando nós agimos e essa ação prejudica o outro, então aí vem a questão da vacina. É muito polêmico, mas por que é que as pessoas estão escolhendo não tomar vacina? Porque elas estão pensando apenas nelas. Elas estão esquecendo que elas vivem em sociedade, que tem pais, que tem mães, que tem filhos, que frequentam um supermercado, que frequentam uma padaria, que frequentam um trabalho, e que esta pessoa, não se imunizando, ela contribuirá, ela pode até não adoecer, mas ela contribuirá para veicular o vírus e poder levar doença para os outros. O que está acontecendo? fazendo com essa pessoa? Que valores ela tem? Ela está pensando só nela, nos conceitos que ela está tendo, nas informações que ela está recebendo da mídia, que nem sempre são verdadeiras, e se deixa levar, sem ter um cuidado, sem ter um critério, e seus pensamentos são ainda mais incentivados, porque do ponto de vista espiritual, nós sabemos que o planeta Terra, nesse momento, está vivendo um período de muito desequilíbrio na espiritualidade. E os espíritos se prevalecem desses desequilíbrios para incentivar a desarmonia na sociedade terrena. Maria Antônia. E aí nós encontramos pessoas que contribuem para isso. Desculpa, pode falar, Will. Não, você falando isso, eu lembrei aqui de uma fala do Álvaro outro dia, que falava sobre uma pandemia obsessiva, uma pandemia de obsessão. Se nós temos uma pandemia aqui no plano físico, né, originada por um vírus, existe concomitantemente uma pandemia de espíritos em perturbação, influenciando as pessoas aqui. Como? Quase 8 bilhões de habitantes. Quantos desses 8 bilhões de habitantes estão equilibrados espiritualmente? Para dizer assim, eu estou protegido, nada me afeta. Quem diria? Quem me dera estar protegido? Porque a gente oscila. Ora a gente está bem, ora a gente, diante de uma situação, de uma perturbação, a gente também se perturba e a gente abre as portas. Será que naquele momento a gente não se deixa influenciar pela ação desses... Porque temos inimigos, né? A gente não pode deixar de considerar isso nas nossas escolhas, né? Isso é muito importante considerar. E Antônia, pode concluir. Então, só para fechar essa questão da vacina, eu acho que não precisa nem... A gente não tem o que discutir essa questão quando nós sabemos que se a nossa atitude vai interferir na vida do outro e nós estamos colocando o outro em risco, o que a gente pode decidir se a gente quer se expor ao risco ou não. É uma escolha nossa, é uma liberdade que nós temos. Porém, não nos cabe decidir pela vida dos outros. E aí é que não é liberdade real, entendeu? Porque a liberdade, ela vai até o limite e que eu não afeto a vida do outro, não vou afetar a liberdade do outro. Pois entendeu? Quando você colocou essa questão, eu falei, mas é muito claro isso, não sei porque as pessoas se discutem tanto, né? Claro, claro, sem dúvida. E olha, não é de hoje, né, gente? Olha, começou com a ideia da... Começou com a questão da máscara. Primeiro que não queria usar máscara, depois que não queria se vacinar, e agora que não quer comprovar que vacinou. Poxa, vamos pensar no coletivo. E além do mais, e tem um aspecto, desculpa aí de interferir, mas eu vejo assim, ó, existem as leis naturais e existem as leis sociais. E se nós não tivermos leis na sociedade que organize o funcionamento da sociedade... Nós vamos virar o quê? De que maneira nós vamos viver no mundo? Vira realmente, o mundo vira de perna para o ar, né? Como diz o velho ditado. Então, se existem regras, elas precisam ser cumpridas. O cumprimento de regra nunca nos leva a nos dar mal. Mas quando nós não cumprimos, nós provocamos sérios problemas. 19 horas e 53 minutos, temos 7 minutos ainda. E eu só queria concluir aqui, né, o que a Maria Antônia disse também. Existem muito poucas coisas que são questões de foro íntimo. Fala assim, essa decisão é uma questão de foro íntimo. Olha, eu não consigo pensar em nada agora, na verdade. Em nada. E quando a gente fala o suicídio, o corpo é meu, quando vem a questão do aborto, o corpo é meu. Não é. Não é totalmente seu, porque seu é somente aquilo que não pode ser tirado de você, né? É um empréstimo, né? Tem outras pessoas envolvidas, o suicídio tem um impacto emocional que gera nas outras pessoas, que você não sabe quantas pessoas são envolvidas com cada atitude nossa. E o que a Maria Antônia falou sobre a questão da preocupação coletiva tem a ver com isso. Um dia, só para polemizar um pouco mais, eu conversava com um amigo sobre alimentação. E ele falou, a questão de escolher comer carne ou não é uma questão de foro íntimo. Eu falei, e não é. É porque a sua alimentação tem a ver com os modos de produção. Quanto mais carne a gente come, eu faço churrasco todo final de semana. É claro que se todo mundo adotar esse modo de pensar, a necessidade, o impacto que a gente vai ter, a pressão que a gente vai exercer sobre o meio ambiente vai ser muito maior. E aí influencia todos, na verdade. Então, até o que nós comemos influencia na coletividade. Como eu disse, eu não consigo pensar em nada agora que só se relacione comigo, que eu decida e que só influencia a mim mesmo. Por isso, eu vou passar para Marina. Marina, dá tempo de você ainda falar sobre isso. Tem um parágrafo que Emmanuel fala o seguinte: olha que interessante esse parágrafo, hein? Não há medida para o homem fora da sociedade em que ele vive. Olha, em resumo, o homem não existe fora da sociedade. Não existe homem sem sociedade. A Maria já disse isso lá no começo, que o homem é um ser gregário, né? Então, é um ser que naturalmente tem que fazer parte de um grupo, ou de vários grupos. Aí Emmanuel continua. Atenção para o que ele fala. Olha, se é indubitável, isto é, se não tem dúvida, que somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social. Ó, ele está dizendo, não há dúvida. Se a gente não tem dúvida que somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social, aí ele conclui, só o organismo social, só, ele diz, o organismo social pode tornar-nos individualmente grandes ou miseráveis. Veja bem, aqui ele está dizendo que se nós influenciamos a sociedade, é a sociedade que nos transforma. Aquela frase que a gente até muito comumente diz, né? Mudo eu, muda o mundo. Não é bem assim, né? Mudo eu, mudo o mundo e o mundo me muda. É uma perspectiva de interpretação dessa frase. Não que esteja errado, mudo eu, mudo o mundo, porque lá na frente a consequência é o mundo mudar quando todas as pessoas ou muitas pessoas mudam. Mas, Marina, olha que interessante isso. Qual é essa influência, então, que a sociedade exerce sobre o indivíduo a ponto de mudar o indivíduo? Aquele que, por exemplo, se coloca à margem da sociedade, solitário, porque não quer compartilhar. Aquele que, por exemplo, pensa de forma diferente, que não quer mudar, eu não quero mudar, né? Como ele vai viver em sociedade, Marina? É, o que nós temos visto é que é o que nós temos visto, não vai viver, né, Wilson? É, vai se isolar ou vai se subtrair da. Eu acho que o que nós estamos vivendo agora, nesse momento, vai levar altamente a uma reflexão e uma necessidade de mudança. Não é à toa que está tão difícil. Veja só, Joana de Ângeles, antes do advento da internet, em 1990, escreveu assim: o sucesso social não exige necessariamente os valores intelectos morais, nem o vitalismo das ideias superiores. Antes, cobra os louros das circunstâncias favoráveis e se apoia na bem urdida promoção do mercado. Então, olha que interessante o que você disse. Condições favoráveis. Favoráveis. É. E se apoia na bem urdida promoção de mercado para vender imagens e ilusões breves, continuamente substituídas graças à rapidez com que devora as suas estrelas, as estrelas do sucesso, que pode ser qualquer um de nós. Eu acho que esse momento pandêmico, que não é por acaso que aconteceu, nós já sabemos, né? Ele vem trazer essas reflexões. Nós precisamos abrir mão das coisas passageiras e nos apegarmos às coisas que tem mais valores, não esses valores circunstanciais, não essa vida pequena que nós temos levado. Nós precisamos nos voltar para os valores intelecto-morais. Foi que Maria Antônia falou no começo a respeito da mensagem do Emmanuel. Eu acho que nós estamos nesse momento, nós vamos sofrer um pouco mais, nós vamos amargar toda essa discussão, ainda muito mais, nós estamos só no começo, e eu acho que nós vamos desembocar para essa reflexão social depois, porque enquanto nós fazemos mudanças singulares, podemos fazer, como você falou, mas ela vai ter que aparecer na sociedade para nós fazermos a transição de crescimento de provas e expiações para regeneração. Nós temos que levar um bloco junto para fazer o seu degrau. E vai ser agora, eu acho, acredito, que a pandemia veio trazer esse tipo de reflexão. A mídia expôs todas as nossas mazelas. Tudo já existia, mas a um nível bem mais cômodo, escondido. A mídia trouxe, e agora o Wilson e Maria Antônia, ela está obrigando-nos a tomar atitudes diferentes. E agora é o vai ou racha. Acho que nós vamos dar um enorme salto. E daí, né, Marina, acaba levando as pessoas a fazerem pequenos grupos de pessoas que pensam de forma semelhante. Não que não fosse assim já, né? Mas para mim não me render. Agora o segredo é isso, né? O que o Espiritismo nos ensina é essa transformação constante. A Marina mesmo fala com propriedade sobre a questão do ego, né? O ego, é claro, um ego em equilíbrio é fundamental para preservar o indivíduo, a autoestima, para se reconhecer como indivíduo. Agora um ego em desequilíbrio gera uma necessidade de autoafirmação constante. Eu preciso dizer o que eu penso sempre, a minha opinião tem que prevalecer, né? A minha ideia tem que preponderar, né? Eu dou a última palavra. Isso para o espírita que está num processo de aprendizado, né? Está naquele processo que estou em obras, né? não combina com o espírita. Né? O espírita é assim, a Maria Antônia fala uma coisa que difere do que eu penso, eu tenho que me calar e ir para casa e pensar sobre aquilo. Tem que pensar sobre aquilo, porque somente pensando sobre aquilo eu posso mudar a minha opinião. Amanhã eu posso pensar diferente, né? Eu penso, logo eu mudo de ideia. Quem não muda de ideia tem problema mental, né? É o pensamento fixo. Aliás, a gente vê no mundo espiritual, né, relatos dessas pessoas que têm pensamento fixo, que fala sempre a mesma coisa, que pensa sempre a mesma coisa, que retorna sempre com a mesma história, né? Vamos mudar, vamos deixar essa coisa, o que passou, passou, vamos avançar, né? Essa é uma necessidade. Olha, a Regina Arruda colocou aqui, muito interessante para contribuir com a nossa discussão, ela escreve: para assumir um serviço na maioria das empresas, já era preciso apresentar sua caderneta de vacinação em dia. Isso já era uma exigência antiga, é verdade. A família tem que levar a caderneta de vacinação para pedir o salário família, eu acho que alguma coisa assim, né? Já aconteceu, e ninguém reclamava, mas agora... Contra. É. Ouviu o som. Mas, Marina, essa questão que o Wilson está falando é muito importante, né? Porque, de repente, o que não incomodava passou a incomodar. A gente está vivendo uma sociedade muito fluida. É, eu acho que eu caí aqui. Wilson, conseguiu voltar. Consegui voltar. São 20 horas e 3 minutos. Eu quero agradecer aqui a presença de todos os amigos e amigas que passaram por aqui, deixaram seus comentários. Tem um monte de agradecimento, muitos nomes, não dá tempo de falar o nome de todo mundo, mas muito obrigado pela companhia. Estamos refletindo juntos, aprendendo juntos. Obrigado, Maria Antônia. Obrigado, Marina, pela presença, pelo carinho sempre com que nos atende. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma excelente quinta-feira, uma sexta-feira repleta de luz, um sábado maravilhoso. Aliás, sexta-feira eu vou estar lá no Fora da Caridade Não Há Salvação, fazendo palestra. Isso mesmo. A gente vai falar sobre o amor lá, as expressões e as dimensões do amor. Né? Então, até sexta-feira, Marina, e para todos, como eu disse, muita luz, muita saúde, muita paz, que nós possamos fazer brilhar a nossa luz, ostentar em nosso semblante, em nosso sorriso, a alegria de sermos cristãos e de sermos espíritas. Passo aqui para a Marina, para as últimas considerações, e eu peço para a Maria Antônia fazer uma prece de encerramento. O que nós temos, então, que retirar de toda essa reflexão é o seguinte: do ponto de vista espiritual, toda e qualquer perturbação interna, ela estará sujeita, pelas leis da sintonia, à vinculação com um processo obsessivo. E, portanto, cuidemos do que pensamos, harmonizemos, aproveitemos toda a imensidão que a doutrina nos traz de conhecimento para harmonizarmos nossa mente e ajudarmos o nosso planeta com pensamentos positivos, com pensamentos otimistas. É isso. Um abraço a todos e até a próxima. Então vamos agora ao encerrar nesse momento esse programa. Primeiro queremos agradecer a todos a presença, agradeço imensamente a Marina, o Wilson, por esse momento tão enriquecedor. E ao encerrarmos, então, elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Divino Mestre, para agradecer a bênção de vida que nos concedem e todas as oportunidades de aprendizagem que aqui estamos vivenciando na escola terrena. E com a prece que Jesus nos deixou, assim encerramos mais um programa que tanto nos alimenta a alma. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Senhor, aqui na terra, como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas ofensas, como nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis, ó Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, principalmente dos males que são inerentes a nós mesmos. Que assim seja. Que assim seja. Um abraço. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Que assim seja.